sábado chega e festas e mais festas rolam na cidade inteira. Ela se prepara como ninguém, dá um tapa nas tranças, coloca a melhor roupa que tem, porque sabe que precisa ficar com alguém. Seus pensamentos estão a milhão, seus reflexos então nem me fala. Ela deu uma cafungada pra sair a pampa na balada. São 10 horas em ponto, ela está preocupada. Marcou um encontro, ela odeia ponto de ônibus. Só vive atrás de luxo e conforto, ambos obtidos através do seu delicioso corpo. Trepa com um, com outro, mas uma coisa é certa, nunca passa sufoco. O buzo não passa, mas um lock num carango passa, e ela logo se engraça, o mano possui um escorte. Essa puta realmente tem sorte. Primeira parada, ela logo avisa, projeto radial. Diz pro otário que precisa encontrar uma amiga, ela mente. Um apontamento com um largato já está marcado. Desde o sábado passado, ele a levará para um bar badalado do outro lado da cidade. Oh meu Deus, que maldade. Para o mano que não conhecia, mentira. A vaca batia cartão e o vacilão nem se ligou. Pagou vodka, conhaque, várias brejas. Enfim, tudo que ela pedia vinha pra mesa. Um olhar atento, ela logo avista um rastamé fumando um bamba do outro lado da calçada. Sua fala trava, fica agoniada. Sente que precisa dar uma bola naquela marola desbaratina do mano. E volta depois de 15 minutos, dizendo ao mano que a lua gira em volta do mundo. O maluco não entende nada. Ganha que a mina está alucinada. Ela diz que está empapuçada daquele local, da cara daquela rapaziada. Quer fazer um rolê por aí, quer se divertir. Ela está muito afim de curtir uma pista de dança, ela consegue. Ganha o mano na ideia mais uma vez. Diz que conhece um salão bem perto dali, ali nos jardins. O mano fica de segunda e pergunta: cola, boy? Ela mente de novo para variar. Diz que toca rap e a playboyzada lá não aparece. Como ela pode ser assim? Deixa a mão do mano à vontade nos seus peitos. Faz questão de colar de mão dada. Assim o mano se empolga e paga a sua entrada. Pilantra! Pilantra é apelido, essa mina é foda. 4:30 madrugada, a casa está lotada. Na pista ela se sente, todos pagam pau. Cara de princesa, um corpo de primeira. Mas somente o que presta é aparência, ela não presta. Prepara um esquema, vai dar um perdido no otário que está na sua companhia. Já sugou tudo o que queria, deixou a carteira do mano vazia. Não quer voltar pra casa numa pobre Brasília. Pretende ir embora com um boy lock que tenha um AP da hora. Precisa arrancar do FTP dólar. É só com isso que essa puta realmente se importa. Dinheiro, diversão e uma boa foda. Na nossa, mira desse naipe não cola. Deixa a beat na porta de casa. Ela desce e agradece dizendo que valeu até breve. Seus pais estão certos que a vaca dormiu na casa da amiga. Coitados, eles nem imaginam que ela estava fodendo com o cara dentro de um apartamento até aquele momento. Tô ligado que no fim de semana que vem a mesma história se repete e assim esse fato se sucede. Pode. pode crer, mina desse naipe tem várias. Peuta, cheio de peito pra 1980.